Agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Áries. Olha, Ariana, o diálogo pode ser a melhor forma de resolver conflitos ou mal entendidos com as pessoas ao seu redor. Agora no amor, seja menos exigente para não arrumar encrencas, hein, Ariana? Se liga. Hoje a sua cor são os tons claros. Touro. Touro, faça as contas e organize sua vida financeira antes de comprar algum artigo de maior valor. Agora, 2, contenha sua impaciência e traga alegrias para o romance, taurina. Hoje a sua cor são os tons claros. Gêmeos. Bom momento para obter a colaboração dos colegas em suas atividades. Aproxime-se dos seus amigos, mas guarde energia para o contato com a sua cara metade, geminiana. Hoje a sua cor é azul escuro. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. Rock, melhor música, anos 80, anos 90, deixe-se nostalgia. Já não precisa das suas velhas cassetes para ouvir a melhor música de rock. Nós temos um programa a pensar exclusivamente em si. Basta ligar-se à Antena Web e deixar-se ficar na companhia de José Manuel Rasteiro, a curtir o melhor rock que já uma vez foi feito. JMR, terças, 5 da manhã, no Canal 1. Agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Câncer. Em família, Câncer, você estará com disposição de sobra para buscar a harmonia. No campo afetivo, não tenha medo de dizer o que sente, especialmente se você já vive um romance. Hoje a sua cor é vermelho. Leão. Leão, lembre-se de que gentileza e diplomacia abrem portas importantes e podem construir novos contatos profissionais. A 2, não abuse da paciência da sua cara metade, leonina. Hoje a sua cor é rosa. Virgem. Olá, Virgem. Use sua inteligência para obter sucesso na carreira e converse com as pessoas certas se você deseja vencer as dificuldades. No amor, pense bem antes de se comprometer, Virgem. Hoje a sua cor é azul. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Entretenimento, consolas, videojogos, indústria, palavra-chave de joystick, o espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e a tudo o que ele envolve. Joystick, um programa de produção externa às segundas-feiras, das 5 às 6 da manhã, no Canal 1. Agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Libra. Olá, Libra. Repense seus objetivos e tente aperfeiçoar o seu conhecimento profissional. A 2, reflita sobre as suas próprias motivações e compartilhe suas ideias com o seu amor, Libra. Hoje a sua cor é bege. Escorpião. Escorpião, bom momento para pensar em cursos de aperfeiçoamento profissional e se aproximar dos seus superiores. Na união, mantenha a calma e evite fazer críticas ao seu par. Hoje a sua cor é marrom. Sagitário. Sagitário, se você deseja conquistar bons resultados no trabalho, as tarefas desenvolvidas em equipe são as mais indicadas. A 2, demonstre preocupação com o bem-estar do seu par, ok? Hoje a sua cor é roxo. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Eles são os reis da boa disposição. Não há quem lhes ganhe na arte de fazer rir. Jean Carlos, Adelson Oliveira, Edson Fagundes, Juvenal, Amâncio Pinto e Britney Stephanie. Cheguei, cheguei, cheguei chegando. Pronto, sentei. Todos juntos no mesmo estúdio, só pode dar uma grande gargalhada. Acarajé com bobagem. O Canal 1 apresenta este espaço radiofónico único que não pode perder.

os campeonatos, os jogadores, os clubes, tudo em revista aqui. Mundo do Futebol, terças-feiras, 20 horas, Canal 1. Não é por acaso que está a ouvir estes certos musicais. Se reparar, nenhum deles é cantado nos idiomas que estamos acostumados a ouvir, português ou inglês. E é disto mesmo que vamos tratar no programa Musicália. Durante 30 minutos por semana, Carlos Bonaparte trar-lhe-á melodias que, embora sejam cantadas noutros idiomas, como húngaro, croata ou alemão, têm muito para nos contar. Venha ouvir e sentir a música de uma outra forma. Musicália, aos domingos, das 6h30 às 7 da tarde, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Habitualmente, os especiais de informação servem para dar mais notícias. Mas este não. Tudo seja estrelas para a nossa querida Rádio Antena Web. Quero enviar um forte abraço a todos os ouvintes da Antena Web. Canal 1. Canal 2. Antena Live. Antena Web, momento. Nós somos Antena Web. Olá, ouvinte. Estamos sinceramente gratos pela sua companhia. É bom saber que, onde quer que esteja, continua sintonizado connosco e tenha a Antena Web como preferência. Obrigado por nos levar consigo. Pergunta enviada por Aline através do radiovendas.com.br. Abre aspas. Sou líder de uma loja de bijuterias. Estou de licença maternidade. Vou voltar agora esta semana. Porém, estou um pouco perdida, pois a loja está de cabeça para baixo. Quase todas as vendedoras pediram conta logo que saí. A loja está com várias vendedoras novas e não estão vendendo nem metade do que vendia. Não sei nem por onde começo. Me ajuda? Fecha aspas. Aline, que tal começar com uma lista de procedimentos? Nesta lista, escreva tudo o que você espera das vendedoras. Mas deixe tudo bem claro. Não escreva nesta lista, por exemplo, quero mais comprometimento. Escreva de maneira bem específica. Por exemplo, tem que chegar no horário. Sorrir e cumprimentar todos os clientes. Cuidar da higiene pessoal. Não ficar com ombros caídos. Abordar os clientes com naturalidade. Nunca dizer frases decoradas como prontinho, pois não, etc. Após escrever esta lista, faça uma reunião com as vendedoras, mas por enquanto não mostre a lista. E pergunte para elas, o que vocês acham que precisamos fazer para termos um bom ambiente de trabalho e aumentar nossas vendas? Anote ou peça para uma assistente anotar a lista de sugestões. Provavelmente vão falar alguns itens que já estão na lista original. Vamos supor que na tua lista original tinha, por exemplo, abordar os clientes na porta. E elas não citaram isso. Então você pergunta mais ou menos assim: e abordar os clientes na porta? Não é uma boa prática para nossa loja vender mais? O que vocês acham de acrescentar na lista? Vai funcionar. Depois da lista pronta, digite no computador. Imprima duas vias para cada pessoa e peça para que assinem. Uma ela levará para casa, outra você guardará para poder cobrar caso alguma vendedora deixe de cumprir o que foi acordado. Um documento simples em que você não colocará nada que fuja ao senso comum, mas é um bom começo para organizar uma loja que está de cabeça para baixo. Eu sou Leandro Branquinho, do radiovendas.com.br. Rádio Vendas. Conduza com prudência. Um conselho. Rádio Antena Web. Ver. Ouvir. Falar. Tocar. Cheirar. Sentir. A Antena Web é contra a discriminação. Seja contra ela. Por nós. Olá, ouvinte. Como está? Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a sexta, entre a meia-noite e as 3 da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que, acima de tudo, lhe quer fazer lembrar de que a vida tem sempre um ponto de partida, cada vez que são 0 horas. Aceita o convite? De segunda a sexta, da meia-noite às 3 da manhã, Hora Zero, comigo. E consigo também, aqui, no Canal 1. Filosofia, psicologia, teologia. As três ciências fazem trilogia analítica, uma extensão da psicanálise elaborada por Norbert Kepp. É ele o protagonista deste espaço radiofónico que lhe levamos às quintas-feiras, às 18h30, para refletir. É uma visão diferente e inovadora do mundo que não pode ser deixada de parte. Homem Universal, às quintas-feiras, às 18h30 da tarde, no Canal 1. O sertanejo Zezé de Camargo continua enrolando a tal Graciele Lacerda para não assumi-la. Para piorar, o apresentador deu uma entrevista dizendo que não quer casar e que não queria nem ter assumido o namoro. Ele não pretende apresentá-la aos pais nem tão cedo, tadinha. Será que essa moça vai ter de aceitar que o relacionamento existe somente no Instagram? Neymar aproveitou que Bruna Marquezine o deixou em Ibiza e partiu para o ataque. Ele se envolveu com uma moça chamada Priscila Silva no show de David Guetta. Ela é brasileira, de Fortaleza. A moça postou fotos da noitada em seu Instagram, mas de repente resolveu apagar tudo. Será que levou bronca de Neymar? No mundo da fama. Babados e fofocas, agora! Mundo da fama. Mundo da fama. gente, Phil, que já fez a fila andar há muito tempo, mas Sofia Abrão continua somente dando entrevistas para falar do fim do namoro com o filho de Fábio Júnior. Será que essa moça não se cansa de falar sobre isso? Rolou a inauguração de uma loja em São Paulo e o único assunto que a ex-rebelde tinha para conversar com os jornalistas era sobre sua solteirice. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! Luciano Huck e Angélica voltaram de férias e foram flagrados por fotógrafos no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Inicialmente, o apresentador fingiu simpatia, mas logo a máscara caiu. Ele e a mulher fecharam a cara e ignoraram fãs que pediam humildemente para tirar fotos. Eles apressavam os passos para fugir das pessoas que comentavam indignadas a antipatia do casal. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! Isis Valverde vem se queimando a cada dia. A atriz não apareceu no prêmio Contigo de TV que aconteceu esses dias no Rio de Janeiro. Ela e Cauã foram indicados pelo seriado Amores Roubados. Somente o ator deu as caras por lá. Quando exibiram as cenas dos dois, Cauã foi super aplaudido, mas na hora em que Isis apareceu, os aplausos foram diminuindo até se encerrarem de vez. Sua noite tem muito mais emoção. Apresentamos Encontro Central. Um programa com 2 horas de duração, mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Sua noite no melhor estilo. O coração batendo mais forte. Músicas inesquecíveis. As canções imortais. Encontro Central. Olá, eu sou Fábio Pérez, que estarei junto com você de segunda a sexta, apresentando o Encontro Central. 2 horas com o melhor do romantismo na sua noite. Encontro Central é só aqui. Encontro Central, de segunda a sexta, às 3 da manhã, no Canal 1. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. Já pensou em trazer a discoteca até sua casa? Junte os amigos e sintonize Extravadança, um programa dedicado à dance music comercial. Durante 3 horas acompanhe os grandes temas de tech house, hardstyle, house, deep house e minimal. Anime as noites de fim de semana com Extravadança, aos sábados, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 1. Passa, mas as recordações ficam. Rock and Roll, recuperando os grandes sucessos do rock das décadas de 1980 e 1990. 60 minutos com Marcelo Pacífico em Rock and Roll, aos domingos, 12 horas, no Canal 1. Bem-vindos ao Minuto Saúde, o cancro da cabeça e pescoço. Este refere-se ao cancro com origem na cavidade oral, faringe, laringe e glândulas salivares. Tem uma incidência anual na Europa de cerca de 143 mil novos casos, dos quais quase 50% são rapidamente letais, devido ao diagnóstico demasiado tardio. Ocorre geralmente a partir dos 40 anos e está muito associado ao estilo de vida, constituindo o tabaco e o álcool importantes fatores de risco. Estar atento

Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Frei Gilvander Moreira. Olá, amigos e amigas. Estamos refletindo sobre a vida a partir da teologia para falar da vida dos cristãos comprometidos com a luta pela justiça, pela construção de um mundo justo e solidário. Precisamos entender melhor as comunidades eclesiais de base e faz-se necessário dirimir alguns preconceitos. Um deles é sobre a natureza das SEBs. O primeiro obstáculo se liga à compreensão da natureza das comunidades eclesiais de base. Não se trata de um movimento dentro da igreja, como podem ser os cursílios, o catecumenato cristão, comunhão e libertação ou o movimento familiar cristão. Com as comunidades, se trata de algo mais fundamental da própria igreja na base do povo. As comunidades respondem à questão como se encarna e se estrutura a vivência comunitária da fé apostólica nas condições do povo que, no Brasil, como de resto na América Latina, é simultaneamente religioso e oprimido. Como se dá isso? As comunidades eclesiais de base, como enfatizou o Papa em sua saudação a elas em Manaus, são verdadeiramente igreja, igreja que assimila as características do povo, igreja na qual o povo pode expressar sua fé no registro próprio de sua cultura, de seus valores e de sua ânsia de libertação para a participação e comunhão na justiça. Elas, portanto, não constituem uma realidade que pode ser descartada ou entregue à aceitação ou não do bispo. Na medida em que a grande igreja se abre às camadas populares, estas entram, contudo, o que são e têm para dentro da igreja, conferindo-lhe uma característica própria. E a grande igreja não pode renunciar a se fazer popular se quiser, efetivamente, evangelizar o povo dos pobres, que constitui as grandes maiorias de nosso país. Do contrário, o povo cristão fica reduzido a uma massa de fregueses, sem maior participação na constituição da própria igreja. Outro preconceito que precisa ser desfeito é sobre a relação entre fé cristã e libertação. Esse obstáculo concerne a importância libertária da fé cristã. Somos herdeiros de uma codificação da fé que se concentrava particularmente no seu apelo à pessoa tomada em sua individualidade ou à família como meio privilegiado de transmissão da fé e do ethos cristão. Esta forma de cristianismo pouco explorou as dimensões libertárias da fé e a assim chamada memória perigosa e subversiva de Jesus Cristo, crucificado pelos poderes deste mundo e ressuscitado por Deus para mostrar o triunfo divino e humano de uma vida sacrificada pela causa da libertação total dos homens, especialmente dos empobrecidos. O Ebla critica duramente esta redução do cristianismo à intimidade e à privacidade. Jesus pregou e morreu na publicidade do mundo e é Senhor não apenas dos pequenos espaços do coração, mas também da sociedade e do cosmos. Fique com essa reflexão, fique com a luz e a força divina. Se você quiser, visite o nosso blog na internet, www.freigilvander.blogspot.com.br. Fique com a bênção do Deus da vida e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.